compartilha nessa trilha o sentimento do amor que nós temos e dizemos, não importa onde for, pois se a rima é munição, não falta bala no tambor. E se o alvo é o coração, o rap é do interior. O conteúdo e o rótulo, um discurso mórbido. Do interior se gera a vida, se gera riqueza, se gera dor. Enxergo pobreza ao lado do amor, vejo os limites quebrados da cor. Vários embates, discussões, corações e atividade. A magia de ouvir o emergir de mil sotaques. Centro, dentro, controlador central, desenvolvendo pensamento no momento. Elemento Lindomar, sigla 3L, pega os segundos dessa vida e faz de tudo um grande rap verdadeiro. Vindo de Uberaba por inteiro. Humildade, lema, tema de quem vive fadada, missão de correr o dobro da pista, almejando em ser campeão. Tu, irmão, dentro da alma, música viva, alivia. Transborda em rimas na via, em pleno calor de meio-dia. Diria o poeta recitando um belo verso, que o universo mesmo grande ainda tem seu lado interno. Tranquilidade do mineiro com a leseira do parceiro, trazem nova formação ao jogo nesse tabuleiro. Interior que vem a alma forjada na luta. Dilemas internos em terra de putas. Condutas verdadeiras não precisam de bandeiras. Pele seca calanguiana com a tranquilidade mineira. De dentro pra fora expondo ideal, mudando percurso junto canal, mantendo discurso no verso vital, levando confuso ao rap real. Ex-magneto e Lindomar nesse momento, fica bem acostumado a ouvir o que vem de dentro. Do centro pra fora, invertendo a história, mantidas pelas ligas e panelas vexatórias. Confusas ideologias com base segura de areia. Ruídos rachados e atritos demonstram a mágoa alheia. Falta de vontade ou censura ditatorial, não me importa o motivo, pois agora a fase chega a terminal. Gravando, produzindo e compondo no quintal. Semana tá pequena pro trabalho da empresa. Batida, rima pronta e a indústria na sequência. De tudo com excelência e dentro da frequência. Investindo na força de vontade do trabalhador do interior. No interior da tua alma, do teu coração. O interior pra quem tu não pode mentir, irmão.